Na Catedral de Lisboa sinto um sino repicar. Serão anos de princesa de algum santo festejar. É a rainha que parte terra às terras de tomar. Na Catedral de Lisboa sinto os sinos repicar. Em formoso palafrém bem a vejo cavalgar, um moinho brilhante cortejo atrás dela a caminhar. Segue a estrada que vai ter até às terras do tomar. Em formoso palafrão bem o vejo cavalgar. Dizem que a nossa rainha o vem hoje visitar. Mal haja quem a conduz a um tal coito se abrigar. Segue a estrada que vai ter até às terras de tomar. Em formoso palafrão bem a vejo cavalgar. Na Catedral de Lisboa sinto os sinos repicar. Serão anos de princesa de algum santo festejar. É a rainha que parte até às terras de tomar. Na Catedral de Lisboa sinto os sinos repicar.